tá tão próximo nem pra todos. É lógico, cometendo pecados, cadê seu propósito? Com a fé no coração e Deus na restauração, buscando o Senhor sempre em oração. Entre trevas e paz, vou seguir meu caminho, mas eu tô ligado, vão ter vários espinhos. Tenho coração bom e a mente a milhão, faço minhas peças pra me livrar do caixão. Abro meus olhos, aqui não tem parceiro. Aliado é meu Deus, o meu conselheiro. A luz divina ilumina meu caminho. Quando eu paro e penso, não estou sozinho. Valores importantes, grandes, especiais. O que vale a pena é correr atrás. A mudança veio à tona pelo aprendizado. Certo, errado, na lei divina anotado. Adquirindo entendimento e sabedoria, não quero mais saber de correria. Com a espada na mão e Cristo no coração, maus fluidos e riscos contra humilhação. E pétalas e espinhos tem por todo o caminho. Capítulo primeiro da história, estou vivo. Versículo a versículo a paz vou buscar. Com Deus em minha vida sempre eu quero estar. Como diz no início, eu não estou sozinho. O anjo tem sete chaves pra abrir meu caminho. É o cordão umbilical que nos faz ser unido, com páginas viradas no mesmo capítulo. Em diferente destino, em um só objetivo, para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. No final dessa luta, o troféu levantado. Glórias ao Senhor com a queda do diabo. Celas abertas, correntes quebradas. União entre nós, sem projéteis de armas. Abraço de mãe, paz em suas casas. QOES na cena, carta selada. Reflexões a todo instante, isso é constante. Futuro, metas, isso é importante. Mãe, pai, irmãos, família, isso se combina. Valores grandes, especiais, agora raciocina. Na sequência vem o peso na consciência. Lembro do passado, da minha adolescência. Derivado de um povo sofredor, hoje restaurado pelo sangue do Senhor. E pétalas e espinhos tem por todo o caminho. Capítulo primeiro da história, estou vivo. Versículo a versículo a paz vou buscar. Com Deus em minha vida sempre eu quero estar.